foi um mal. Se sonhei ou se vivi coisa real, o que eu sei é que valeu. Foi puro, foi promessa de um porto seguro para o meu coração. Velho barco acostumado a velejar, enfrentando as tempestades desse mar, que no fundo só é mar pra quem sabe navegar. Quando o céu se desanuviou, tentei juntar o que restou, mas o barco se desfez. Só aí então foi que aprendi que tudo aquilo que eu vivi só se vive uma vez. Eu nem sei se quem viveu fui eu, já nem sei se foi um bem ou foi um mal. Se sonhei ou se vivi coisa real, o que eu sei é que valeu. Foi puro, foi promessa de um porto seguro para o meu coração. Velho barco acostumado a velejar, enfrentando as tempestades desse mar, que no fundo só é mar pra quem sabe nada.